Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Rádio Campeche, através do seu programa Moqueca de Siri, a oportunidade de contar para os ouvintes um pouco da vida e obra do compositor gaúcho Túlio Piva, meu pai. Com muita honra. Inicialmente seria: Túlio nasceu em Santiago, Rio Grande do Sul, em 1915. A vida dele foi totalmente voltada para a música. Ele viveu exclusivamente para a música, é o que ele sabia fazer. Ele chegava a fazer um samba por dia. Ele tem uma música que começa assim, diz assim: a minha história é um violão cujas cordas falam por mim. Eu chego a me emocionar, fico toda arrepiada. Tá, então, eu acho que só essa frase já diz bem como ele se relacionava com a música. Está no ar mais uma vez o meu brinquedo estupefacente através da música Moqueca de Siri. Eu, Siri, vulgo Conrad Rose, conduzo essa carrapeta por 2 horas. Hoje é especial Túlio Piva, também abordando Rodrigo e Rogério Piva. E grandes intérpretes que gravaram Túlio Piva, esse sambista, esse bamba gaúcho. Ora eu, mamãe Oxum, Ogunhê meu pai, Saravá minha preta véia, Dona Mariazinha, Benção Mãe Rosa, Benjamin, aumenta o som, Alexa, volume máximo. Eu tenho um samba que responde por mim. O nosso caminho não tem que curva nem atar. Somos rei e rainha. Regina, silêncio. Silêncio, atenção. O samba já tem outra marcação. Sábado abatepé, silêncio, atenção. O samba já tem outra marcação. O pandeiro já não faz o que fazia. Violão só é na base da harmonia. Silêncio, atenção, porque o samba já tem outra marcação. A roda do mundo sempre vai girando, sem parar. Tudo nesta vida se renova. A bossa velha deu lugar à bossa nova. O pandeiro já não faz o que fazia. E o violão só é na base da harmonia. Silêncio, atenção. Porque o samba já tem outra marcação. A roda do mundo sempre vai girando, sempre sem parar. Tudo nessa vida se renova. A bossa velha deu lugar à bossa nova. silêncio, escute com muita atenção. O samba já tem outra marcação. Silêncio, atenção, porque o samba já tem outra marcação. O samba já tem outra marcação. E essa é a nova marcação. Olha só. É, o samba já tem outra marcação. Legal, olha só. Muitas vezes as pessoas perguntavam: o Túlio, como é que tu fizeste Bandeira de Prata, que foi o maior sucesso da carreira artística dele? Túlio, como é que tu fizeste? Tu te inspiraste na lua, tu ouviste um quadro, tu, enfim, qual foi a tua inspiração? E ele disse que ele nunca teve inspiração de nada. Acontecia através da batida do violão e do ritmo. As coisas iam surgindo e as rimas iam... Ele nasceu no morro, não sabe nem em que data, e até pensava que a lua pendurada no céu fosse um pandeiro de prata. Ele nasceu no morro, não sabe nem em que data, e até pensava que a lua pendurada no céu fosse um pandeiro de prata. Foi na batida do samba que ele aprendeu seus primeiros passos, mas a vida foi má e ele cresceu calejando seus braços. Mas que importa que tudo lhe traga de sabores. Se ele tem o samba, se ele tem o samba pra cantar amores. Mas que importa que tudo lhe traga de sabores. Se ele tem o samba, se ele tem o samba pra cantar amores. Ele aprendeu seus primeiros passos, mas a vida foi má e ele cresceu calejando seus braços. Mas que importa que tudo lhe traga de sabores. Se ele tem o samba, se ele tem o samba pra cantar amores. Mas que importa que tudo lhe traga de sabores. Nasceu no morro, não sabe nem em que data, e até pensava que a lua pendurada no céu fosse um pandeiro de prata. Ele nasceu no morro, não sabe nem em que data, e até pensava que a lua pendurada no céu fosse um pandeiro de prata. Fosse um pandeiro de prata. Compositor extraordinário, mas uma pessoa humana extraordinária, destacada pelas suas virtudes, se não para pastorear singela e sublimemente a sua família, foi extremado esposo, dedicado pai e carinhoso avô. Seus dois netos, que também são instrumentistas, excelentes instrumentistas, tocam cavaquinho, violão, bandolim. Sua maior composição, que deliciou o Brasil inteiro, foi Tem Que Ter Mulato Samba pra Ser Samba Brasileiro. Tem que ter pandeiro, tem que ter pandeiro. O samba pra ser samba na batata, tem que ter mulata, tem que ter mulata. E o nosso samba agitou toda a cidade, desde o morro à mais alta sociedade. E mais ainda, o nosso samba desacata quando tem o requebrado dos quadris de uma mulata. Que bonito! Eu gravei um samba do Túlio Piva que fez sucesso. Foi o samba Tem Que Ter Mulata. Depois, depoimento de Paulo Santana, Germano Matias. O samba pra ser samba brasileiro tem que ter pandeiro, tem que ter pandeiro. O samba pra ser samba na batata tem que ter mulata, tem que ter mulata. O samba pra ser samba brasileiro tem que ter, tem que ter, tem que ter pandeiro, tem que ter pandeiro, tem. O samba pra ser samba na batata tem que ter, tem que ter, tem que ter mulata, tem que ter mulata. O nosso samba faz vibrar toda a cidade, desde o morro à mais alta sociedade. E mais ainda, o nosso samba desacata. Ele compôs o Tem Que Ter Mulata em 1942, o ano que eu nasci. Vai, entreguei minha idade. Ele teve músicas gravadas por Elis Regina, Elza Soares, Demônio da Garoa, Germano Matias, Noite Ilustrada, Jair Rodrigues, Rodrigo Piva, seu neto, né, que foi que é a pessoa que está com todo o acervo do Túlio, preservando. Né? Ele tem dois netos músicos, que eram o orgulho da vida dele. Ontem na rádio me perguntava, mas afinal, onde é que ficava o Gente da Noite? Né? E a gente estava junto com a Ana Maria, nós cantamos um samba que era o Prefixo, que dava exatamente o endereço, né? Pode vir comigo, gente. O endereço do samba hoje não é mais nas favelas, é aqui na João Pessoa, de frente a Jerônimo de Anela. Vamos lá, já primeiro o endereço. O endereço do samba hoje não é mais nas favelas, é aqui na João Pessoa, de frente a Jerônimo de Anela. Diz aí, Rodrigo, diz. Entre violões, cavaquinhos e bandeiros, o samba fez a sua residência. E pela noite afora o samba vai ficando, o samba é aqui e mora. E pela noite afora o samba vai ficando, o samba é aqui. Cavaquinhos e pandeiros, o samba fez a sua residência. E pela noite afora o samba. do samba é aqui que mora. Caros ouvintes da Rádio Campeche, quem fala é Rodrigo Piva, e é um prazer estar mais uma vez aqui, a convite do Conrad, para participar do Muqueca de Siri, que hoje destaca e homenageia o meu querido avô Túlio Piva. Falar de Túlio Piva, para mim, é uma alegria muito grande, pois esse sobrenome me guia e me orienta há muitos anos. Desde que eu me conheço por gente, eu tinha 4 anos de idade, em 1968, quando Túlio, já residente em Porto Alegre, ganhou um festival regional com um clássico Pandeiro de Prata. Pandeiro de Prata marcou a vida dele e marcou a minha, porque eu era ainda muito pequeno, e eu lembro daquele violão que era maior que eu. E assim eu passei os primeiros anos da minha vida assistindo de perto aquele grande artista e seus companheiros de música. Mais tarde eu frequentei o bar Gente da Noite, que ele teve na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, durante quase 10 anos, recebendo grandes artistas que visitavam Porto Alegre. Era um ponto de referência, considerado a catedral do samba gaúcha. Tempo da boemia saudável, que as pessoas andavam nas ruas tranquilas, os músicos se visitavam, davam canjas. E é uma época que foi muito interessante, porque hoje eu não consigo imaginar esse tipo de convivência e esse tipo de casa noturna que prestigiava exclusivamente a música brasileira. Viviana Petec interpretando Gente da Noite, de Túlio Piva. Blues. Gente da noite, que não liga preconceito, tem estrelas na alma e a luz. Gente da vida cansada. Zeca de Siri na Rádio Campeche. Meu avô começa em Santiago, a terra natal dele, e ele em 1955 mudou-se com a família toda para Porto Alegre, justamente para desenvolver o seu talento artístico, né? Ele que começou com a influência do tango, ouvindo a Rádio Nacional, que na época chegava no Brasil todo, ele se encantou pelo samba de Noel Rosa, e a partir daí acredito que está a origem da música, né, do samba autêntico feito por Túlio Piva. Acorda, samba do Brasil, com esse ritmo quente e febril. Acorda, samba do Brasil, mostra que é sarda de um povo varonil. Repara, estão te transformando, o teu estilo já estão desfigurando. Os violões silenciaram e os tambores se calaram. Dizem que isso é evolução, mas pelo amor de Deus, isso não é razão. A música de um povo tem a raiz na própria tradição. Protesta, velho samba brasileiro, contra a influência do ritmo estrangeiro. Samba ao centro, sul e norte, ergue teu grito de independência ou morte. Muqueca de Siri, especial Túlio Piva, hoje. O festival, que aconteceu primeiro em Porto Alegre, o festival Brasil Canã no Rio. Porto Alegre, mas tinha outro nome. Ele tirou o primeiro lugar, ele foi retirado do palco no colo. O sucesso foi tão grande, a repercussão foi tão grande, que as pessoas retiraram ele do palco. Foi uma coisa, tem até foto deles tirando do palco. Tinham o Tempo 6, né, que eram duas moças e dois rapazes que faziam o vocal. E músicos que acompanhavam. Muito bem. Ganhou em Porto Alegre, Festival Brasil Canta no Rio, Rio de Janeiro. Isso foi, já vou te dizer, isso foi, o Rodrigo tinha 4 anos, o Rodrigo é de 64. 69. 68. Em 1968, foi para o Rio e lá se apresentaram várias músicas no Maracanãzinho. Pandeiro de Prata estava cotadíssimo para o primeiro lugar, inclusive já tinha saído em jornais, em recortes, enfim, no rádio. Era cotada, era a melhor música do festival. Aconteceu o festival. Várias pessoas da nossa família, nossos amigos, foram, sentaram na primeira fila do Maracanãzinho. E, na hora do Pandeiro de Prata, cortaram o som. Cortaram o som. E as pessoas faziam que não estavam ouvindo, que não estavam ouvindo, que ninguém ouvia nada, mas eles mantiveram aquele som abafado. O que aconteceu? Não ganhou o Pandeiro de Prata. Ganhou modinha do Sérgio Bittencourt. Bom, mas veja só, tem males que vêm para o bem. Porque o que aconteceu? O povo do Rio Grande do Sul se sentiu lesado. Entende? Quando ele retornou, foi assim, uma apoteose, como tivesse chegado, porque o povo se sentiu humilhado pelo fato de terem cortado o som. Inclusive, uma das cantoras, a Ana Maria, tinha gente, amigos dela, faziam assim, gestos, pediam o som e ninguém ouvia. Bom, aí o que aconteceu? Voltou para cá, voltou para Porto Alegre e aí começou o sucesso do Gente da Noite. ele cantou em todas as cidades do Rio Grande do Sul, todas foi homenageado, todas ofereceram, enfim, foi um sucesso total. O Túlio, ele viveu para a noite, só que era um boêmio, como é que eu posso explicar? Ele é um boêmio caseiro, sabe? Ele não era de beber, ele ia lá por prazer, ele tinha no Gente da Noite, que era um dos bares mais famosos de Porto Alegre, ele tinha um escritório. Nesse escritório, no intervalo, ele cantava com a cantora Eneida Martins, que infelizmente até hoje eu não tive mais conhecimento onde ela está. Quando era o intervalo, ele ia para o escritório e fazia um samba. A motivação era tão grande, aquilo assim, era uma coisa que surgia, entende? Ele não pensava, ele simplesmente pegava o violão e saía tocando. Enquanto o coração bater dentro de mim, eu vou cantar assim. Enquanto o coração bater dentro de mim, eu vou cantar assim. Cantar as belezas que vivem dentro da gente. Cantar o céu, a lua, uma nuvem transparente. Cantar nossos sonhos que falam de amores. Cantar pra ela e para as flores. Assim nosso mundo seria mais bonito, como horizontes de infinitos. Assim nosso mundo seria mais bonito, como horizontes de infinitos. Enquanto o coração bater dentro de mim, eu vou cantar assim. Enquanto o coração bater dentro de mim, eu vou cantar assim. Cantar as belezas que vivem dentro da gente. Cantar o céu, a lua, uma nuvem transparente. Cantar nossos sonhos que falam de amores. Cantar pra ela e para as flores. Assim nosso mundo seria mais bonito, como horizontes de infinito. Assim nosso mundo seria mais bonito, como horizontes de infinito. Dobradinha de Túlio Piva com Eneida Martins, Nuvem Passageira e Agora as Coisas São Como São. Quantas vezes o meu peito soluçou pelas coisas que eu quis e que a vida me negou. Quantas vezes uma lágrima rolou, mas quem é que no mundo não chorou? Quantas vezes o meu peito soluçou pelas coisas que eu quis e que a vida me negou. Quantas vezes uma lágrima rolou, mas quem é que no mundo não chorou? Mas por que que não se tem o direito de fazer aquilo que achamos que deve ser feito? As coisas são assim como são, e quem paga o tributo é o nosso coração. As coisas são assim como são, e quem paga o tributo é o nosso coração. Quantas vezes o meu peito soluçou pelas coisas que eu quis e que a vida me negou. Quantas vezes uma lágrima rolou? Mas quem é, que no mundo não chorou? Quantas vezes o meu peito soluçou pelas coisas que eu quis e que a vida me negou? Quantas vezes uma lágrima rolou? Mas quem é, que no mundo não chorou? Mas por que que não se tem o direito de fazer aquilo que achamos que deve ser feito? As coisas são assim como são, e quem paga o tributo é o nosso coração. As coisas são assim como são, e quem paga o tributo é o nosso coração. Agora Rogério Correia, Neto, Rogério Piva, eu tô com Correia na cabeça, desculpa, Rogério Piva. E na sequência Rodrigo Piva, os dois netos de Túlio Piva, do programa. Uma conexão, stand-up samba cantado por uma galera lá da gringa, composição de Rogério Piva. E mais um choro pra fechar, um choro machichado. Bora lá, Alexa, volume máximo. Você já foi a Floripa? Rodrigo Piva, Moqueca de Siri. Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica o meu coração. Um pedacinho de terra, o mar e a serra, o sol de verão. O pé descalço na areia, quem sabe a sereia da minha canção. um banho na cachoeira, o peixe escolhido depois do arrastão. Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica a nova estação. Quando cruzar uma ponte, escolha a ponte nessa direção. O pôr do sol na lagoa, a pintura que Deus esqueceu de assinar. Pois se no sétimo dia cansou, foi pra barra num banho de mar. Vem que o dia começa, sem a mínima pressa. A onda escorre na areia devagar. Cidade com nome de flor, comece no sul ou no norte, onde for. Floripa tem rima, combina com amor. Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica a nova estação. Quando cruzar uma ponte, escolha a ponte nessa direção. O pôr do sol na lagoa, a pintura que Deus esqueceu de assinar. Pois se no sétimo dia cansou, foi pra barra num banho de mar. Vem que o dia começa, sem a mínima pressa. A onda escorre na areia devagar. Cidade com nome de flor, comece no sul ou no norte, onde for. Floripa tem rima, combina com amor. Vem que o dia começa, sem a mínima pressa. A onda escorre na areia devagar. Cidade com nome de flor, comece no sul ou no norte, onde for. Floripa tem rima, combina com amor. Agora vamos curtir a bateria de Andrew Scott Potter. Mora em Floripa desde 92, esse brother aí, ó. Se liga, música de Rodrigo Piva, Standard Samba. E depois Redundante, com Rogério Piva. As duas de Rogério Piva, na verdade. Domingo de manhã eu tô meio confuso. Thank you. vamos voltar com o Túlio Piva. Era uma vez um país que num momento infeliz, sem querer, foi parar na contramão. Dobrou a esquina e se perdeu, e como um anjo caído foi parar naquele mundo invertido. Dobrou a esquina e se perdeu, e como um anjo caído foi parar naquele mundo invertido. Com fama internacional, era uma vez um país do cidadão cordial, da garota de Jobim. Olha que coisa mais linda, era a graça do país que se perdeu naquele mundo infeliz. Pois de repente alguém falou que era hora de acabar com a brincadeira, e mãos ao alto gritou: quem manda agora sou eu. E o pastor mandou pastar, e o povo até gostou, e o sim virou não. E quem morreu é culpado, ele matou sem querer, o Salvador anda armado. Errado, eu acho que vocês perceberam que é Rodrigo Piva cantando. Samba do Mundo Invertido. Adivinha de quem que ele tá falando? Fama internacional, era uma vez um país do cidadão cordial, da garota de Jobim. Olha que coisa mais linda, era a graça do país que se perdeu naquele mundo infeliz. Pois de repente alguém falou que era hora de acabar com a brincadeira, e mãos ao alto gritou: quem manda agora sou eu. E o pastor mandou pastar, e o povo até gostou, e o sim virou não. E quem morreu é culpado, ele matou sem querer, o Salvador anda armado. Ele matou sem querer, o Salvador anda armado. Era uma vez um país que num momento infeliz resolveu estacionar na contramão. Solidão. Mas sempre se encontra alguém que nos quer. O homem não é ninguém sem a mulher. Quantas vezes o caminho nos conduz a um deserto, mas a gente caminhando sempre chega ao lugar certo. Quem caminha vai em frente. Há sempre alguém esperando.

brasileiro. Uma coisa eu não sei e nunca fui sabedor, porque é que há brasileiros que o nosso samba não dão valor. Com inveja batucada que é mais quente que o sol, andam por aí dançando esse tal de rock and roll. Eba buriba, eba buriba. Plum, plum, plum, plum, plum, plum, borogodum, plum, plum, plum, plum, borogodum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum. Eu sou chofer de lotação, pois o meu carro é meu próprio coração. Eu sou chofer de lotação, eu vou rodando, vou ganhando meu tostão. Eu sou chofer de lotação, pois o meu carro é meu próprio coração. Eu sou chofer de lotação, eu vou rodando, vou ganhando meu tostão. Sobe loirinha, vamos passear. Sobe morena, tem mais um lugar. Mas nada de amores no meu lotação, pois fiquem sabendo, esse carro é meu ganha-pão. Pois é, viu? Eu sou chofer de lotação, mas o meu carro é meu próprio coração. Eu sou chofer de lotação, eu vou rodando, vou ganhando meu tostão. Sobe, loirinha, vamos passear. Sobe, morena, tem mais um lugar. Mas nada de amores no meu lotação, pois fiquem sabendo, esse carro é meu ganha-pão. Pois é, viu? Eu sou chofer de lotação, pois o meu carro é meu próprio coração. Eu sou chofer de lotação, eu vou rodando, vou ganhando meu sustento. Vamos rodando, minha gente, vamos lá, agora. Sobe mais um. É 20 mangos. Vamos até a Lapa. Vamos botar pra rodar. Agora. Tem mais um pra entrar. É o evento que eu tô aqui. Vamos nós agora. Mais um. Muqueca de Siri especial pra Túlio Piva. Ficar com o velho, hein? Escuto um tamborim bater, tenho orgulho da minha raça. Quando escuto um tamborim bater, tenho orgulho da minha raça. Incrível, ainda haja quem nos diga que essa batida vai desaparecer. Escuto um tamborim bater, tenho orgulho da minha raça. Quando escuto um tamborim bater, tenho orgulho da minha raça. Incrível, ainda haja quem nos diga que essa batida vai desaparecer. Quando escuto um tamborim bater, tenho orgulho da minha raça. Quando escuto um tamborim bater, tenho orgulho da minha raça. ainda haja quem nos diga que essa batida vai desaparecer. Vai, tamborim, vai dizer pra essa gente que o seu reinado já tem fim. Vai, tamborim, vai dizer pra essa gente que o seu reinado já tem fim. Vai dizer pra todo mundo pa um tamba da o tamba pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Não se encontrou ninguém que fizesse a batida de violão dele. Ah, era única. Era um ritmo, ele foi autodidata, ele nunca, não teve um professor de violão, a coisa já veio, né, de nascença. Obrigado. Essa batida de violão foi o começo de tudo. Dessa batida nasceram quase todos os meus sambas. Na vida da gente, quem bate é o coração. Nos sambas que eu faço, quem bate é o violão. Na vida da gente, quem bate é o coração. Nos sambas que eu faço, quem bate é o violão. Quem bate na vida da gente, quem bate é o coração. Nos sambas que eu faço, quem bate é o violão. Coração bate forte, se sente saudade de velhos amores. Mas na batida dos dedos falam segredos de certos sabores. Na vida da gente, quem bate é o coração. O samba que eu faço, quem bate é o violão. Quem bate na vida da gente, quem bate é o coração. No samba que eu faço, quem bate é o violão. Coração quando bate, violão só escuta, bate, bate depois. Mas ouvir tanto, ouvir quando eu canto a batida dos dois. Na vida da gente, quem bate é o coração. No samba que eu faço, quem bate é o violão. Quem bate na vida da gente, quem bate é o coração. No samba que eu faço, quem bate é o violão. Quem bate, violão. Obrigado. Esta noite, sem dúvida nenhuma, assinala 50 anos de samba. 50 anos em que eu vivi respirando música. 50 anos, e eu me orgulho muito de dizer isto, de fidelidade à música popular brasileira. E mais ainda, 50 anos de sobrevivência artística, porque não obstante os meus 75 anos, eu continuo fazendo samba. Dizem que o samba já não existe mais. Mas eu digo que o samba tem raízes secando, mas não morre jamais. Tamba não morre não, tamba não morre não. O samba tem raízes no meu coração. Tamba não morre não, tamba não morre não. Samba tem raízes no meu coração. Disseram que o samba está acabado, andam dizendo que ele é coisa do passado. Mas não digo que o samba já não existe mais. Tem raízes secando, mas não morre jamais. E o culpado disso, o povo não é. Pois o povo que canta tem samba no pé. O samba é do povo, não me digam que não. Também tem raízes, não se amanhecendo. As raízes do samba estão secando. O morro já está silenciando. Na terra que não se olha, não se colhe flores. Da terra seca só se colhe de sabores. E o culpado disso o povo não é. Foi o povo que canta, tem samba no pé. O samba é do povo, não me digam que não. O samba tem raízes, enraizada no chão. Enraizada no chão, enraizada no chão. Show em homenagem aos 50 anos de carreira de Túlio Piva no Teatro Renascença, acompanhado da banda Barato pra Cachorro. Mas eu aqui estou vivendo a emoção de ter junto comigo dois netos, Rodrigo e o Rogério. E ainda um neto por afeto, que é o Giovanni. Eu vou mostrar. É evidente que eu esteja um pouco emocionado. Onde é que eu troquei? Sabe o que eu cantei agora? Eu inverti todas as partes, mas tudo bem. Eu vou mostrar um samba histórico na minha vida. Há muitos anos eu morava ainda em Santiago. Estava a passeio aqui em Porto Alegre quando pretendi atravessar Avenida Borges, tranquilamente, assim, a moda do interior. E, de repente, um automóvel, um Austin, imagina, que é o Chevette de hoje. Um Austin 40. Me atropela violentamente, com uma fratura enorme no meu braço. E uma singularidade nesse acidente. O motorista era meu amigo Rubens Alcântara, vereador e radialista na época. Dali me carregaram para o pronto-socorro. Mas um detalhe que eu não podia esquecer. Isso aconteceu no terceiro dia da greve, de uma greve dos motorneiros da Carris. Me levaram para o pronto-socorro e lá sofri uma cirurgia no braço, engessamento, e lá eu fiz esse samba aqui. Foi na Avenida Borges de Medeiros, no terceiro dia da greve dos motorneiros. Filas enormes pareciam não ter fim, carros de todo tamanho, do Pacara até o Austin. Eu nunca vi uma coisa assim. Foi nessa hora que eu cismei de dar um show. Quis atravessar a rua, a moda do interior. E fui andando despreocupadamente, até que de repente um automóvel me pegou. O motorista é vereador. Palavra amigos, eu quase que morro. Dali me carregaram para o pronto-socorro. E lá foi aquele burburinho, o meu braço fraturado. Eu me lembrava do meu pinho. Entrava médico, saía enfermeiro, pendurado no meu braço, um gancho de açougueiro. Mas em resumo, pra mim quase foi fim. Mas deixei bem amassado o guarda-lama de um Austin. Jogo bruto é sempre assim. Viva Túlio Piva! Vou querer esse especial. Eu falava, Baluarte. na emoção de estar aqui junto com dois netos. O Rogério é esse instrumentista que vocês conhecem e que acaba até de vencer um festival de choros tocando seu bandolim, que é o seu instrumento. Até agora contamos com a participação de Elis Regina, Paulo Santana, Eneida Martins, Caco Velho, Rodrigo e Rogério Piva, Andrew Scott Potter, baterista. Depoimentos de Vera Piva e de Rodrigo Piva. E a participação da Cris, do Floripa Cultura, que fez a captação com a Vera, Dona Vera, aí, que está aqui no estúdio. Valeu, Cris. Agora, violão do meu querido amigo Wagner Segura e o bandolim de Rogério Piva. Bora lá, Alexa, som no máximo. Mais uma. Thank you. gente costuma dizer que o Túlio é arquivista de si mesmo. Ele guardou em caixas, em pastas, em livros, as composições que ele foi fazendo em ordem cronológica, indexadas. E com base nesse acervo a gente produziu vários projetos. Inicialmente foi o CD Túlio Piva Composições Inéditas, lançado em 1996. Traz, como o próprio nome diz, várias composições que não haviam sido gravadas nem por ele, nem por outros intérpretes. Falando nisso, é bom lembrar que o Túlio foi gravado por gente como Elis Regina, Jair Rodrigues, Elza Soares, Demônios da Garoa, e a maioria deles eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Eles frequentavam a casa do meu avô em Porto Alegre. Eu, ainda muito pequeno, lembro de ter passado uma noite muito agradável com Benito de Paula, com Luiz Airão e com a primeira formação dos Demônios da Garoa. São coisas que marcaram muito a minha infância e acabaram auxiliando no processo de formação musical meu e acredito que do meu irmão também, o Rogério Piva. Para ser cruel, tem que saber amar. Tem que beber luar para ter poeta. Antes de mais nada, tem que trazer no peito orvalho da madrugada. Para ser poeta, tem que saber amar. Tem que curtir a noite, tem que beber luar. Para ser poeta, antes de mais nada, tem que trazer no peito orvalho da madrugada. Namorar estrelas, conversar com as flores, abraçar a lua e cantar amores. Ser poeta tem que ser assim e saber que a mágoa sempre tem um fim. Ser poeta tem que ser assim e saber que a mágoa sempre tem um fim. Para ser poeta tem que saber amar, tem que saber amar. Tem que curtir a noite, tem que beber luar. Para ser poeta, antes de mais nada, tem que trazer no peito orvalho da madrugada. Namorar estrelas, conversar com as flores, abraçar a lua e cantar amores. Ser poeta tem que ser assim e saber que amar rua sempre tem um fim. Ser poeta tem que ser assim e saber que amar rua sempre tem um fim. É um negócio meio genético, sabe? Meio, assim, ó. Eu herdei do meu pai ritmo, sabe? Pra mim, o ritmo é a coisa mais importante que existe, tá? O instrumento de percussão, eu acho assim que a percussão tem um detalhe. Minha opinião, ou nasce sabendo ou esquece. Qualquer outro instrumento tu aprende. Tu aprende violão, tu aprende mal, mas tu aprende. Agora, percussão é coisa de pele, é coisa de sangue. E o meu pai tinha isso aí. Okay? E eu me lembro que eu pequena, deveria ter o quê? 10 anos, é isso. E eu já batucava, sabe? Hoje eu encontrava uma caixinha de fósforo, uma janela. Eu tive essa coisa do ritmo. Sempre tive essa história do ritmo comigo. Então, é o Túlio Piva. morreu um poeta, no piscínio foi pro céu. E o lamento do povo é o seu maior troféu. Morreu um poeta, no piscínio foi pro céu. E o lamento do povo é o seu maior troféu. Os olhos cheios de glória ele viu o seu último poente. E no céu canta agora, como cantava pra gente. Se acaso você chegasse e batucada não houvesse a ele, manda um recado pra gente, que a gente acompanha daqui. Manda um recado pra gente, que a gente acompanha daqui. Morreu um poeta, no piscínio foi pro céu. E o lamento do povo é o seu maior troféu. Morreu um poeta, no piscínio foi pro céu. E o lamento do povo é o seu maior troféu. Os olhos cheios de glória ele viu o seu último poente. E no céu canta agora, como cantava pra gente. Se você chegasse e batucada não houvesse aí, manda um recado pra gente, que a gente acompanha daqui. Manda um recado pra gente, que a gente acompanha daqui. Manda um recado pra gente, que a gente acompanha daqui. Manda um recado pra gente, que a gente acompanha daqui. Manda um recado. Esse foi o depoimento ao vivo de Vera Piva, falando do seu pai, Túlio Piva, e do ritmo. O morro está de luto, o destino culparam como quem culpa um réu. O morro está de luto, o destino culparam como quem culpa o réu. Sabem por quê? Sabem por quê? Sabem por quê? Maria foi sambar no céu. Sabem por quê? Sabem por quê? Sabem por quê? Maria foi sambar no céu. Ela era na sua escola porta-bandeira que desfilava garbosa e faceira. Na passarela do céu hoje ela tem o seu domínio e vai sambando com Noel, ataúfo e no piscínio. Na passarela do céu hoje ela tem o seu domínio e vai sambando com Noel, ataúfo e no piscínio. O morro está de luto, o destino culparam como quem culpa um réu. O morro está de luto, o destino culparam como quem culpa um réu. Sabem por quê? Sabem por quê? Sabem por quê? Maria foi sambar no céu. Sabem por quê? Sabem por quê? Sabem por quê? Maria foi sambar no céu. Ela era na sua escola porta-bandeira que desfilava garbosa e faceira. Na passarela do céu hoje ela tem o seu domínio e vai sambando com Noel, ataúfo fui no vicínio. Na passarela do céu, hoje ela tem o seu domínio. E vai sambando com Noel, ataúfa e lupicínio. E vai sambando. Duas homenagens de Túlio Piva. Primeiro para Lupicínio Rodrigues, poeta no céu. E agora a passarela do céu para uma certa porta-bandeira chamada Maria. Quem souber maiores informações, conta. Vou querer assistir para Túlio Piva. Vamos um shot de Rodrigo Piva agora. E depois, triângulo, vai ter até triângulo no samba, se liga. Era quase de manhã e o sol ainda dormia no meu peito manso, feito tempestade, bendita claridade aliviando a dor, à espera da notícia de alguém que foi. Bendita claridade aliviando a dor, da espera da notícia de alguém que foi. Mas o sol ainda dormia no meu peito manso, e o dia amanhecia finalmente claro, uma água cristalina dos teus olhos rasos, onde um dia distraído eu me afoguei. Uma água cristalina dos teus olhos rasos, onde um dia distraído eu me afoguei. Mas eu vivo de amor e de amor eu morro, e o meu socorro não tarda a chegar, e o meu consolo leva o teu nome, mata a minha fome. Eu quero é viver sob a tua melodia e no teu compasso, pois somos dois pássaros dividindo o ar. Sob a tua melodia e no teu compasso, pois somos dois pássaros dividindo o ar. Mas eu vivo de amor e de amor eu morro, e o meu socorro não tarda a chegar, e o meu consolo leva o teu nome, mata a minha fome. Eu quero é viver sob a tua melodia e no teu compasso, pois somos dois pássaros dividindo o ar. Sob a tua melodia e no teu compasso, pois somos dois pássaros dividindo o ar. Voltando ao início, né, às origens do meu avô Túlio Piva, ele é um cara nascido em Santiago do Boqueirão, uma cidade gaúcha que faz fronteira com a Argentina, e a sua influência inicial foi o tango, como ele mesmo conta no filme que nós produzimos com a Avenil Filmes, o filme Pandeiro de Prata. Túlio faleceu em 1993, em Porto Alegre. E a partir daí eu tive o cuidado de reunir todo o material, o acervo, o precioso acervo que ele deixou. Viveu feliz, né? Porque ele viveu fazendo o que gostava. Tango de Rogério Piva. Ouvimos os depoimentos de Rodrigo Piva e Vera Piva, filha e netos de Túlio Piva, homenageado de hoje do Muqueca de Siri. Toda quinta, das 6 às 8 da noite, direto do Bi Estúdio da Rádio Campeche. Domingo, 11 da manhã também. Vez outra tem repeteco, vez outra ao vivo, das 11 às 13 da manhã de domingo. Mais uma de Rogério Piva, jazz cigano. E vamos tocar alguns intérpretes cantando Túlio para encerrar, e a participação dele na reta final, chegando na reta final do programa. Agradecer a Cris, Floripa Cultura, o Rodrigo, a Vera pelos depoimentos. Próxima vez contar com a presença deles ao vivo aqui, fazer o segundo capítulo dessa história. E tem acervo, viu? Tem acervo, bastante coisa de fora. Urariê, mamãe Oxum, Oguiê, meu pai, Travar, minha preta véia. Beijo, Benjamin, benção, mãe Rosa. Antes que aperte no final, já deixo aí meu salve pra galera, pra minha galera. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e QU. 17 anos de rebeldia e música boa. Thank you. Pano e Marfim 8, Bandeira de Prata, dois covers. E agora, vamos lá, 1, 2, 3. É uma música que está sempre no meu repertório, na minha vida, e conta muito a história, né, de como tudo começou. E a gente vai tocar então o Samba Maior, do mestre Túlio Piva. Tem que ter mulato. Giovanni Berti na percussão.

O samba já tem outra marcação. E essa é a nova marcação. Olha só. É, o samba já tem outra marcação. Olha, aqui tem moqueca, tem siri. Tem siri com moqueca, moqueca de siri. E siri de moqueca e moquecas de siri.